Hoje eu sei que você se casou com meu querido, está na pele dela. Saiba que ainda sou seu grande amor. Como eu queria estar no lugar dela, fazer amor como a gente fez. Poder sentir o toque de suas mãos e te levar no ápice do prazer. Nas manhãs poder te acordar, ver você sorrindo, me abraçar, e ao começar de um novo dia, te amar. Ninguém vai te amar como eu te amei, nem vai te dar o que eu te dei. Posso morrer por esse amor, se não curar a minha dor. Ninguém vai te amar como eu te amei, nem vai te dar o que eu te dei. Posso morrer por esse amor, se não curar a minha dor. Está escrito no tarô que você vai voltar pra mim. Ninguém no mundo te amou tão forte assim. Companhia Calypso. Sentir o toque de suas mãos e te levar no ápice do prazer. Nas manhãs poder te acordar, ver você sorrindo, me abraçar, e ao começar de um novo dia, te amar. Ninguém vai te amar como eu te amei, vai te dar o que eu te dei. Posso morrer por esse amor, se não curar a minha dor. Ninguém vai te amar como eu te amei, nem vai te dar o que eu te dei. Posso morrer por esse amor, se não curar a minha dor. Tá escrito no tarô você vai voltar pra mim. Ninguém no mundo te amou tão forte assim. Está escrito no tarot.